escolhes tu, ou escolho eu. Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Ou talvez não. Com Nuno Miguel e Carlos Bonaparte, escolhes tu ou escolho eu. Olá, ouvintes. A sequência de notas musicais que acabaram de escutar, acrescida com a voz que também ouviram, marcam o início de mais uma emissão do Escolhes Tu ou Escolho Eu. O programa começa sempre desta forma, pelo menos em relação à música. Hoje é a emissão número 130. O meu nome é Nuno Miguel, mas não faço este programa sozinho, não sou o único locutor. Porque comigo está o Carlos Bonaparte, que vai saudar devidamente os amigos ouvintes a partir de agora. Como é claro. Olá, caros ouvintes, muito boa tarde. E agora é mesmo boa tarde até o final da emissão, porque ainda às 8:30 da noite ainda é tarde, às 8:30 da noite ainda há luz lá fora. E se o programa não tiver 2 horas? Pois, mas pronto, mas enfim, tanto será, por aí, não é? Mas ainda ontem eram 9:10, ainda se via um pouco de sol, portanto. Sim, portanto, ainda... É sempre boa tarde. Sim, portanto, podemos fazer uma missão de 2 horas à vontade, que ainda é sempre boa tarde. Mas isso dependerá da definição de tarde e noite de cada um, não é? Sim, exatamente. Para mim a tarde já começou a 1 hora. Aliás, exatamente. A noite já começou a 1 hora. Portanto. Exatamente. Pronto. Hoje começo com algo para comentar com o amigo Carlos e aproveito para explicar aos amigos ouvintes algo que eu já tinha guardado desde setembro do ano passado. Hoje... 1 de junho de 2013, vai ser o dia em que eu vou fazer a revelação, que não é nada importante, mas não interessa. Até eu vou-vos contar e relembrar ao Carlos, que ele deve-se, talvez, recorde quando eu começar a explicar. Decorriam os primeiros dias de setembro, não sei dizer exatamente qual o dia, mas foi na primeira semana. Eu e o Carlos fomos almoçar fora, a um restaurante perto do estúdio número 3, e no regresso comentávamos as recentes movimentações do mercado de transferências de futebol, destacando as saídas de Axel Witsel do Benfica e de Unk do Futebol Clube do Porto para o Zenit de São Petersburgo, clube russo que veio resgatar os dois jogadores nos primeiros dias de setembro, já quando o mercado tinha fechado cá em Portugal e na maioria dos países da Europa. Então, dizíamos nós que sem o Unk e tal, comentava eu, o Porto a partir de agora já vai jogar melhor. E o Carlos, sem o Unk, o Porto se ficar em segundo lugar já é uma sorte. Ora bom, agora o campeonato está terminado, o Porto ficou no primeiro lugar, foi campeão. Carlos Bonaparte, que terá a dizer sobre a sua afirmação daquela altura já há 8 meses? 9 meses. O que eu posso dizer em primeiro lugar é que o Porto ficou em primeiro e ainda mais sorte foi, não é? Porque nós vimos que o Porto sem Martínez não era nada, não é? Bastou ver, por exemplo, quando o Martínez esteve numa noite desinspirada em Mas Málaga... Mas a questão na altura era o Unk, que sem o Unk o Porto não ia sequer nem do terceiro lugar. Se fosse segundo lugar já era muita sorte. Afinal, qual é a história? Primeiro, pronto, há aqui um dado que eu não tinha conhecimento, que era o Jackson Martínez, não é? Mas a verdade é esta. O Porto teve a sorte de ter o Jackson Martínez, que mudou a história. Porque sem o Jackson Martínez, não é? E sem o Jackson Martínez, que chegou esta época, ou seja, eu falei com o conhecimento de causa em relação aos jogadores de épocas transadas, não é? Sem o Hulk, aquele Porto não era nada. Não é? Pronto, teve a sorte de encontrar o Jackson Martínez e teve sorte que ele se manteve inspirado, não é? E vamos lá ver se não haverá daqui a uns anos mais alguém que diga aquilo que já disse o Narodã, mas bem, não, o de 87, que disse que injetava umas coisas. Casa Grande. Isso. Vamos lá ver se este também não dizia que injetava ali umas coisas de vez em quando para esse e só o Kelvin, como é que ele jogava tão pouco e pouco quanto jogava. Marcava sempre gols e era sempre um herói e corria, sei lá, eu. Enfim, então. Mas pronto, portanto... Não, mas a questão é, o Porto sem o Hulk, já em segundo lugar, já é muita sorte. E a verdade é que foi campeão. E em muitos jogos, jogou bem melhor do que com o Hulk, quando o Hulk estava lá. E a influência não era o Jackson Martínez na frente, era dali para trás. Que terá a dizer sobre o assunto, Carlos Bonaparte? Não vi o Porto jogar assim tão bem, tirando algumas noites. Até meio da temporada, assim. Na segunda metade já foi meio a ganhar mais resultados do que boas exibições. Pronto, e aliás nós vimos como é que foi. Sim, claro, é assim. No fundo é um bocado aquilo que eu digo, não é? O Porto sem o Hulk não foi a mesma coisa, de facto não foi. Mas Carlos Bonaparte, isto tudo servirá para informá-lo e recordá-lo que as suas previsões muitas vezes acertam, mas muitas vezes falha. Tantas previsões que manda cá para fora. O Hulk, a sua certeza que o Porto, eu na altura calei-me, e repare que até hoje, 9 meses, foi com as grávidas, andei 9 meses calado a pensar, ele acabou de dizer isto, do Porto o segundo lugar já é uma sorte e o Porto não vai ser campeão. E foi! Tá e bem. Agora, Carlos Bonaparte? Está bem, mas, por exemplo, não era expectável, não é? Embora a mim de todo nem me surpreendeu. Que o Benfica, chegar às três finais, perdeu as três finais da final. E também não era tudo expectável. Duas finais. Está bem. O campeonato não tem final. Está bem. O campeonato, para mim, aquilo do Estádio do Dragão foi uma final. E o Porto e o Benfica, perdendo esse jogo, perdeu a final do campeonato. Mas o Benfica já começou a perder o campeonato em dois jogos antes. Quando não ganhou em casa ao Porto e quando empatou em casa a Costureira. Sim. Não, mas... Enfim, seria discutível, não é? Porque o Benfica, quando empatou com o Estoril, ainda estava em vantagem em relação ao Porto. Mas se tivesse ganho esse jogo, até podia ter perdido 10-0 no Porto. E era campeão mesmo. Podia. Mas também era o contrário. Até fazer mais lógica. Mesmo que fosse campeão... Não é? Aliás, mesmo que, vamos imaginar, que tivesse dois pontos de avanço apenas para o Porto, se tivesse ganho, era campeão. Não é? Portanto, era mais discutível. E que terá a dizer o Carlos sobre a minha felicidade de ver a minha equipa estrangeira ser campeão europeu pela primeira vez? O primeiro jogo que eu vi em que o Bayern Munique sagrou-se campeão europeu. Dar-me aos parabéns. Não. Porquê, Carlos Bonaparte? Porque estava de ter razão em relação ao Porto. E, portanto, mas eu estou a falar de Bayern, Borussia Dortmund. Não interessa, mas estou chateado. O senhor até deverá agradecer, porque graças à vitória de Bayern, o Benfica ficou nas 8 melhores equipas e vai ser cabeça de série na Liga dos Campeões. E se o Borussia Dortmund tivesse ganho, o Benfica não teria ficado nos 8 primeiros. Pronto. Mas ganhou. E o Benfica ficou nos 8 primeiros. Ah. Exatamente. Graças ao Bayern Munique. Exatamente. Neste caso. Então deverá agradecer e dar os parabéns à equipa bávara. E que terá a dizer ainda... Sim. Do Mónaco, que já juntou o Ricardo Carvalho, João Moutinho, James Rodrigues e Falcão. Sim, do Mónaco Futebol Clube do Porto, sim. Já juntou o Ricardo Carvalho, João Moutinho, James Rodrigues e Falcão. Será candidato a não descer divisão? Pois é, um candidato a não descer divisão, isso é. E que está a dizer ainda sobre o Benfica ter perdido 3 títulos para o Porto em 3 dias? Handball, hockey e futebol. Eu não vejo as coisas por esse ponto. Mas a verdade é que foi. E não. Dois dos jogos foram exatamente Porto-Benfica. Eu não vejo exatamente por esse ponto. Eu não vejo que perdeu para o Porto. Perdeu, ponto. Não é? O Benfica perder um título, para mim, é sempre mau, independentemente de ser para o Porto, para a Vitória de Guimarães, para o Carcavelinhos. E achará que o Benfica, em termos de modalidades, ainda conseguirá igualar o Porto este ano? E passa a explicar. O Porto garantiu 3 títulos, como acabei de dizer. Por esta ordem cronológica, ok, handball e futebol. O Benfica já foi campeão de voleibol e basquetebol. Faltará o futsal. Será o Benfica campeão futsal ou o Sporting confirmará o seu favoritismo? Eu acho que vai ser o Sporting. Então ficará Porto 3, Benfica 2, Sporting 1, para ficar 3-2-1, mas cadinho. Nem era tanto por isso, mas porque o Sporting tem neste momento uma melhor equipa de futsal do que o Benfica. A base da seleção nacional, basicamente. Pronto. Agora seguiremos para o programa em si, já que havia outro assunto para falar do desporto, mas já não lembro, por isso não interessa, fazemos à frente. Hoje, que até ao dia 1 de junho de 2013, vamos falar de. Eu, pelo menos, nas três intervenções que antecedem as minhas escolhas, vamos falar sobre assuntos que as crianças não estão propriamente habituadas a falar. E até conto com a sua colaboração, Carlos Bonaparte, em cada um dos meus assuntos. Sim, visto que eu tenho um gosto de conhecimento na área, sim. Qual área? Na área dos adolescentes e das... Eu estou a dizer que as crianças não estão habituadas a falar. Vamos falar de assuntos normalmente lidados por adultos. Sim. O senhor, além de ver mal, também ouve mal a partir de agora. Talvez. Não sei, talvez. Deixa-me só fazer aqui um parênteses. Ainda não. Mas o Adson disse que ia sair do Porto e saiu. Não saiu. O Adson é jogador do Porto. Mas já disse que vai sair. Então, e pode acontecer que morra um ano, fica lá um ano encostado. Ou meio ano encostado. Pronto. Mais alguma coisa que tenha que reclamar? Não, pode continuar. Também acha que o Jéssica Martínez vai para o Benfica, é? Não. Achará o Carlos Bonaparte que há coincidências temporais na nossa vida que são propositadas? Ou são simplesmente coincidências que as pessoas também forçam por criar essas coincidências? Coisas que acontecem numa determinada altura, e sempre na mesma altura, e sempre da mesma forma, e que têm algum significado. Acreditará nisso? Nas duas coisas. Algumas que serão forçadas, outras que serão casuais mesmo. Dependerá do contexto para contexto. Exatamente. Estou eu a falar do mês de maio. O mês terminou ontem, e eu guardei para falar hoje, para ter já o balanço. Ter o balanço do mês de maio. E eu passo a explicar. Cá estivemos nós no mês de maio. Eu acho que nunca te contei isto, Carlos Bonaparte. Aos ouvintes, de certeza que nunca contei. Pelo menos de forma tão explícita e tão prolongada. Mas maio foi e é um período que cria mudanças na minha vida. Mudanças sentimentais, se me entendes. Eu sei. Começou já na minha sexta classe, em 1999. Vê lá. Tinhas tu 61 anos e eu já começava a ter uma relação com maio. Bem, se conhece algum homem que chama Maio a esta altura, já me estás a chamar homossexual. Olha, querida, descobriste a verdade. Na altura, em 99, deixei de me interessar por uma rapariga para sem centrar-me noutra. Um ano depois, surgiu outra que prolongou durante 3 anos. A partir de 2004, a aproximação em maio ao aniversariante do sábado passado, que se tu bem te lembras, estou calmo. Em 2005, outra. Em 2006, outra. Aliás, no dia 24 de maio de 2006, houve um encontro entre as duas últimas sentimentais, se é que me entendes. A 22 de um parto 1 e outra que não chegaste a conhecer, outra anterior. Portanto, a anterior e a atual conheceram-se na minha faculdade no dia 24 de maio. A verdadeira aproximação à única namorada que eu tive deu-se no dia 12 de maio de 2007, um assunto que já foi retratado aqui. Apesar do namoro ter começado em junho. E em 2010, o namoro terminou em maio. Precisamente no dia 24. No mesmo dia que em 2006 tinha encontrado os meus sentimentais e no mesmo dia que em 2005 eu tinha juntado os meus dois melhores amigos que se conheceram pela... que se cruzaram pela primeira vez. O do sexo masculino, do sexo feminino. Meu melhor amigo na altura e minha melhor amiga na altura. Não me lembro, andei, foi a primeira vez que andei de bicicleta com a minha melhor amiga e conheci a minha melhor amiga e foi bonito. Em maio. Em maio. Nunca fiz propósito. Este ano não houve mudanças nesse sentido. Também de vez em quando temos que modificar e não coisa. Criar exceções. É coisa, sim. Em maio as mudanças foram outras. E começou logo, conto-te agora, Carlos Bonaparte, na primeira madrugada do mês, do dia 30 de abril para o dia 1 de maio, quando tive um familiar bem próximo internado, tu deves lembrar disso, que tu não falaste na altura para lá, sim, sabes, sim. Como é que ele está. Foi esquisito, quem está habituado, não é, obviamente, saber que naquela noite ele não ia estar lá a dormir, porque foi a primeira vez que ele ficou fora de um hospital, durante a noite no hospital. É. Foi num dia, bem no outro, dois dias depois, já não sei. Aquele vazio que senti antes de ir dormir, saber que íamos dormir e ele não estava lá, não foi bonito. Não gostei do cenário. Uhum. O familiar por perto cai-lhe bem e não se quer afastamento. Maio foi também um mês de despedida do Messenger. O meu primeiro no meu computador do meu quarto e depois o portátil já no dia 22, já na semana passada. Uhum. O Messenger deixou de existir. Foram anos, 10 anos de companhia, tantas conversas, tantos contextos diferentes, tanta companhia que através daquele programa tive companhia, conversas escritas, conversas por voz, até concertos dei, prima da casada, companhia, até conversas de vídeo e tal. Uma das... foi uma do... Foi para que se originou a Rádio Ramada, não foi? Já falaste. Exatamente. Com o Adras da Música, por exemplo. Não, não foi bem isso. Porque antes na faculdade já tinha feito uma gravação. Que... Sim, mas a primeira emissão, assim, de estar a explicar e naquele tom foi através do Messenger, exatamente. Portanto, vê lá, no dia 22 de maio de 2013, despeça-me do Messenger. Um programa que para tanta gente poderia já não dizer quase nada, mas a mim ainda dizia. E foram 10 anos, uma década. Uma década é muito tempo, não concordas, Carlos Bonaparte? Concordo, concordo. Já houve um adeus, Messenger. Vamos chorar? Pronto, já choramos. Eu nunca tive Messenger. Todo este contexto para justificar a primeira música de hoje, que vem de um senhor de Aveiro. Eu vou-te excluir do meu MS. Chamado José Afonso. Esta música foi incluída num programa recente do Quadras de Música. Daí mais uma explicação para a minha escolha. Porque foi através desse programa, dessa emissão do Quadras de Música, que foi a primeira de maio. E fizemos assim um esforço mental. Sabemos que dia é que foi a primeira sexta-feira de maio. Então foi dia 3. Foi dia 3 de maio. Ouvimos... Foi incluída as 9 músicas do álbum Cantigas do M.A.I.O. Estou a dizer M.A.I.O. porque isto é mais uma justificação. Há cerca de 16 anos, no ano Enciclopédia, na altura de Abril, fez-se um programa exclusivamente, quase exclusivamente sobre 25 de Abril. E o Herman José era um locutor de rádio que foi interrompido naquela noite pelos militares para transmitir a mensagem das Forças Armadas. E então o homem que eles levavam era o José Afonso. Este, de 1971, editado no Natal de 71, portanto, 2 anos e meio antes. E o Herman, ao ler aquilo, disse: Cantigas do M.A.E.O. Pronto, está bem, meus queridos. Depois passo isso e depois continuo com a sua. com a sua emissão, fazendo conta que não é nada. E repare que 16 anos depois, eu escolho aqui no programa, porque ainda me lembro perfeitamente daquela cena de ele dizer: Cantigas do M.A.E.O. Foi um álbum inovador na altura. Foi até um ponto alto, dizem, na carreira do José Santos, do Zeca Afonso, porque também contou sobretudo com o senhor chamado José Mário Branco, que foi produtor do disco, juntou o avião e a guitarra, juntou o trompete, a flauta, o acordeão, o piano, de formas de percussão, que se notam em várias músicas a diferença da criação melódica e instrumental das músicas de cantigas do Maio. Maio, que me faz lembrar também, em 2010, mal eu sabia que ia ser o dia do fim da minha relação sentimental, vamos chorar outra vez, Carlos, já choramos. Eu estive nesse dia, no dia 24 de maio de 2010, no aniversário, no 75º, portanto, das bodas de qualquer coisa, diamante, deve ser, não sei. 75 anos da minha escola de primária, que vai um assunto que será comentado mais à frente neste programa. 75 anos do colégio, onde eu andei, e lá, num cartaz, à frente, junto ao altar, que houve missa, não foi missa, foi uma pequena cerimónia religiosa, celebração. Estava lá um cartaz que dizia, em maio, reticências. E eu tinha aquela frase no Messenger desde o dia 1 de maio. Desde o dia 1 de maio de 2010 que eu tinha a frase no Messenger. Em maio, reticências. Que eu já sabia que maio, e realmente confirmou. Foi no mesmo dia em que eu li em maio, a mesma frase do Messenger, foi-se. E a verdade é que por tudo isto, e por ter respeito, por considerar José Afonso um dos 4 maiores compositores da música portuguesa das últimas 4 décadas, portanto, por ordem cronológica até o primeiro, vamos ouvir a segunda música de Cantigas do Maio, entre Senhor Arcanjo e Milho Verde, num álbum que contém, por exemplo, o Grândula Vila Morena e Cor da Primavera, duas músicas que passaram na mesma emissão dos Jorge Luís Correia no dia 12 de março de 2011. Esta não sabias, que as duas músicas que tínhamos escolhido na altura foram do mesmo álbum, de Cantigas do Maio. Por acaso não sei, mas lembro-me das duas. A faixa número 2 chama-se Cantigas do Maio, e que, lá está, é aquela, eu não sei explicar. Há um género de padrão de melodia que me fica na cabeça e que me toca. Há músicas de Lady Gaga que acontece a mesma coisa, como a Paparazzi. E esta música de... Eu fui ver a minha amada lá para os baixos de um jardim. E depois mais à frente estou. Minha mãe quando eu morrer, minha mãe quando eu morrer, ai chora porque muito amargou. Estas subidas ficam no ouvido. Gosto muito desta música e tem um significado que já expliquei. Canção número 1, intérprete José Afonso, título Cantigas do M.A.I.O. Orquestração, José Mário Branco. Eu fui ver a minha amada lá para os baixos do jardim. Eu fui ver a minha amada lá para os baixos do jardim. Dei-lhe uma rosa encarnada para se lembrar de mim. Dei-lhe uma rosa encarnada para se lembrar de mim. Eu fui ver o meu benzinho lá para os lados do passado. Eu fui ver o meu benzinho lá para os lados do passado. Dei-lhe o meu lenço de linho, que é do mais fino bragal. Dei-lhe o meu lenço de linho, que é do mais fino bragal. Minha mãe, quando eu morrer, minha mãe, quando eu morrer, ai, chore por quem muito amargou. Ai, chore por quem muito amargou. Para então dizer ao mundo, para então dizer ao mundo, ai Deus me deu, ai Deus me levou, ai Deus me deu, ai Deus me levou, ai Deus me deu, ai Deus me levou. Eu fui ver uma donzela numa barquinha a dormir. Eu fui ver uma donzela numa barquinha a dormir. Dei-lhe uma colcha de seda para nela se cobrir. Dei-lhe uma colcha de seda para nela se cobrir. Eu fui ver uma solteira numa salinha fiar. Eu fui ver uma solteira numa salinha fiar. Dei-lhe uma rosa vermelha para de mim se encantar. dei-lhe uma rosa vermelha para de mim se encantar. Minha mãe, quando eu morrer, minha mãe, quando eu morrer, ai, chore por quem muito amargou, ai, chore por quem muito amargou. Para então dizer ao mundo, para então dizer ao mundo, ai, Deus me deu, ai, Deus me levou, ai, Deus me deu, ai, Deus me levou, ai, Deus me deu, ai, Deus me levou. Minha amada lá nos campos eu fui ver a minha amada lá nos campos eu fui ver, dei-lhe uma rosa encarnada para de mim se prender, dei-lhe uma rosa encarnada para de mim se prender. Verdes prados, verdes campos, onde está a minha paixão? Verdes prados, verdes campos, onde está a minha paixão? As andorinhas não param, umas voltam, outras não. As andorinhas não param, umas voltam, outras não. Minha mãe, quando eu morrer, minha mãe, quando eu morrer, ai, chore por quem muito amargou, ai, chore por quem muito amargou. Para então dizer ao mundo, para então dizer ao mundo, ai, Deus me deu, ai, Deus me levou, ai, Deus me deu, ai, Deus me levou, ai, Deus me deu, ai, Deus me levou. Eu vou tentar que as minhas... Eu queria que a minha intervenção fosse mais curta, porque as minhas músicas hoje, a mais curta tem 4 minutos, outra tem 5 minutos e meio, outra quase 6 minutos. Mas pronto, na próxima vez eu falo menos. Tá mal aí. Não, não há problema. Fala, filha, à vontade. E a música? A música tem um motivo... A minha primeira escolha tem um motivo muito simples. É uma música... Tem dois motivos. Uma do Jaco Afonso, outra corresponde ao género. Pronto, vamos... Não, agora a sério. É engraçado, porque agora, isto, o dia da criança, não é? Eu, inevitavelmente, hoje decidi fazer uma coisa diferente num dia, digamos assim, o dia da criança. Foi olhar para trás, ver aquilo que eu já fui, enfim, tentar tirar algum partido daquilo que já fui, não é? Poder trazer à minha forma de ser velhas maneiras de ser. Ou então perceber que aquelas eram erradas e não voltar a elas, não é? E ao mesmo tempo desfrutar de recordações, de memórias, de coisas que eu, pronto, que eu vivi e que me recordo muito bem. Porque eu já disse aqui uma vez, tenho memórias, algumas delas, de que ainda nem tinha 3 anos, tinha quase 3 anos. Aliás, eu lembro de uma música que se chama Fata Morgana, de 84, que lá tocava na Rádio Pengo 87, 88. E eu lembro-me dessa música. Falaste nela na semana passada, antes do Saturday Night. Pronto. E claro, agora falo mais nela, porque claro, fiquei muito contente agora, há pouco tempo, quando a reencontrei. Claro, nem sequer a procurava, nem fazia nem ideia como é que se chamava. Depois me aquilo é árabe. Mas pronto. Que é engraçado ouvir música árabe na altura na rádio. Era essa e a. Do Mauricante. Pronto. E eu já conheci esta música que nós vamos aqui ouvir e que já agora se chama O Que Faz Falta. 1974. É, digamos que esta, eu já conheci esta música ainda antes dos Zeca Sempre a gravarem. Mas muito antes. Aliás, basta pegar no concerto que passou na Antena Web, na rádio Antena Web, no dia 25 de Abril de 2010. E temos essa ideia. Reporta-me precisamente também a esse momento. E uma das coisas que esta música me faz pensar é realmente o que é que faz falta. Eu acho que nós na altura vivíamos um momento de euforia compreensível, aceitável, quando caiu o regime ditatorial. Mas o que fazia falta era, não era tanto animar a malta, era mais outras coisas. E hoje em dia, sim. Hoje em dia ainda é mais. Hoje em dia não sai. Nem sequer sabem o que é preciso. Na altura, as pessoas têm uma ideia. Não é? E hoje em dia não há solução para os nossos problemas. Todas aumentam mais os problemas. Umas por pouco tempo, outras por muito tempo, mas todas aumentam por algum tempo os nossos problemas. E eu olho para trás realmente para o 25 de Abril, que é por esse feito, ou por ter apoiado essa causa, digamos assim, que o Zeca Afonso fica conhecido, não é? Por ser um revolucionário. Ainda que já cantasse muito antes e nada a ver com canções destas, não era o Fado de Coimbra. Mas quer dizer, para mim não deixa de ser curioso. E eu realmente olho para trás e penso, se o Zeca Afonso hoje fosse vivo, será que ele não achava que, um, fazia falta a amar a malta, e dois, será que ele até não seria favorável ao regime? Favorável talvez não digo. Mas que não achasse tão mal quanto aquilo que é. Enfim. O regime está de novo. Sim. Será que não acharia tão esse estado tão mau quanto aquilo que na altura achava? Eu vou-te explicar. Se o Hitler voltasse da campa e visse a quantidade de pretos que há alemães, ele voltava para a campa. Se o José Afonso voltasse da campa e visse no que é que isto transformou, voltava para a campa outra vez. Voltava para trás. Pois é um bocado por aí, quer dizer. Se, pronto, o Hitler era uma questão diferente, que aquilo era mais. Eu sei, foi maneiro de compreender. Mas no caso dele, pronto, apoiou uma causa de libertação, não é? E chega ao fim e continuamos na mesma. Aliás, ainda recuamos porque. Quer dizer, pode-me dizer muita coisa. Vivia-se em ditadura, não sei o quê, e eu concordo com isso tudo. E continuo a preferir este regime ao outro, com o qual eu felizmente não vivi, mas que era um regime que não dava hipótese de liberdade de expressão. E nós vemos que estes países, que são países, tirando a Rússia, mas a Rússia é também para lá caminho se continuar a acentuar o seu tom ditatorial. Os países que têm ditadura são, por norma, ou subdesenvolvidos ou a voltar lá. Por isso é que eu digo que se a Rússia assim continua, não vai demorar muito. Aliás, já está a perder poder. Não é? Portanto, enfim. Vamos lá ver, não é? Quer dizer, é daquelas coisas que. Pronto. Mas, portanto, Portugal nem sequer teria a tecnologia que tem hoje e não nós éramos um país. Ou seja, eu prefiro esse regime, apesar de tudo, não é? Porque, bem ou mal, permite-nos dar-nos a vontade de fazer alguma coisa. Mas, realmente, no outro tínhamos uma sociedade muito mais ordeira. Mais respeito. Mais respeito a todas as pessoas. Mais gente trabalhadora. Sim, também. Quando é bem trabalho por si mesmo. É. E não era fácil, não era como agora. Isto agora há muita coisa que é fácil. Na altura havia muita coisa que hoje em dia é a linha de montagem que na altura era à mão. Hoje temos a vida muito facilitada. E eu lembro-me, por exemplo, que o meu avô morreu, sabes porquê? Não. Do fumo. Mas não era o fumo do tabaco, era o fumo da empresa. E morreu. Ora, tinha 15 anos, já devia ter pai 61. Reparem. Como... Havia as ferramentas que há hoje, nenhum terço. Eu realmente não sei o que é que acharia hoje o Zeca Afonso de cá voltasse. Mas o mais provável é isso. E se calhar já cá voltou e veio para cá outra vez sem dizer nada a ninguém. Mas pronto. Sabes que esta música também. Já estou a interromper, continua. Não, continua. Essa música parece um retrato daquilo que os brasileiros fazem e nós às vezes devíamos fazer. Porque chama-se. Não sei se já ouviste, muitos portugueses comentam sobre o Brasil, que lá até podem estar a morrer à fome e tal, mas saem para a rua para festejar e para vir para o carnaval e para darem alegria uns aos outros. E aqui, o português, a maioria gosta de ser coitadinho, está sempre a queixar. Então tenho isso na televisão. Gosta de estar sempre a queixar-se. O que falta é animar. Não estou a dizer que a vida ia. Os problemas iam desaparecer, mas havia outra maneira de encarar as coisas. Mas é que animando a malta. É que o problema é animar a malta, mas a malta querer se manter animada. Sim. É. Iniciar porque, e manter. Porque eu lembro-me do. Há uns tempos comentei que havia. Há um jornal que é o Tugalix. Um jornal na internet. E eles perguntavam algo como. Se pudessem mudar alguma coisa na mentalidade dos portugueses, o que é que mudava? E eu respondi, a mentalidade. É bem respondido. Porque é verdade, não é? Esse é o único, é o nosso único problema. Não é? É o nosso único, aliás, é aquele que apesar de tudo tem uma resolução, que apesar de aumentar os nossos problemas, aumenta por menos tempo. E tem uma resolução mais rápida. É a mudança de mentalidade. É a faixa inaugural do 8º álbum de estúdio, Cor dos Tribunais. Já agora o Cantigas do Maio é o 5º, este é o 8º, 3 anos depois. O álbum até foi editado em 75, o single é que veio já no final, antes do Natal de 74, já depois de 25 de Abril. Era para vender um bocadinho. Hã? Era para vender um bocadinho. Já na altura, não penso que é só agora que se fazem estas estratégias comerciais. Tens noção que o terceiro verso desta música diz: quando o pão que comes sabe. Tens noção disso? É. Mas não, é só para saber. Então, aqui está um bocadinho fixe, que o José K. Afonso, numa altura muito mais democrática, tem vergonha, não é? Então, quando o pão que comes sabe o que faz falta. É sério. Eu sei. Então vamos lá. Vamos lá então. Canção número 2, título: O que faz falta? Intérprete: José K. Afonso. Orquestração: quem foi Krasman? Quando acordes a topa da janela, o que faz falta? Quando o pão que comes sabe a merda, o que faz falta? O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta? O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta? O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta? O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta? Quando nunca a noite foi dormida, o que faz falta? Quando a raiva nunca foi vencida, o que faz falta? O que faz falta é animar a malta, o que faz falta? O que faz falta é acordar a malta, o que faz falta? O que faz falta é animar a malta, o que faz falta? O que faz falta é acordar a malta, o que faz falta? Quando nunca a infância teve infância, o que faz falta? Quando sabes que vai haver dança, o que faz falta? O que faz falta é animar a malta, o que faz falta? O que faz falta é empurrar a malta, o que faz falta? O que faz falta é animar a malta, o que faz falta? O que faz falta é empurrar a malta, o que faz falta? Quando um cão te morde uma canela, o que faz falta? Quando a esquina sempre uma cabeça, o que faz falta? O que faz falta é animar a malta, o que faz falta? O que faz falta é empurrar a malta, o que faz falta? O que faz falta é animar a malta, o que faz falta? Faz falta é empurrar a malta, o que faz falta? Quando um homem dorme na valeta, o que faz falta? Quando dizem que isto é tudo treta, o que faz falta? O que faz falta é agitar a malta, o que faz falta? O que faz falta é libertar a malta, o que faz falta? O que faz falta é agitar a malta, o que faz falta? O que faz falta é libertar a malta, o que faz falta? O boas loupas, o que faz falta? Se o fascista conspira na sombra, o que faz falta? O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta? O que faz falta é dar poder à malta, o que faz falta? O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta? O que faz falta é dar poder à malta, o que faz falta? O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta? O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta? O que faz falta é acordar a malta, o que faz falta? O que faz falta é empurrar a malta, o que faz falta? O que faz falta é agitar a malta, o que faz falta? O que faz falta é libertar a malta, o que faz falta? O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta? O que faz falta é dar poder à malta, o que faz falta? Cá estamos para a terceira intervenção dos Colhos. Estou a escolher eu, já não vamos ouvir José Afonso, José Caçamos a seguir. Caso for a parte, não vou tentar contar com a tua opinião, perspectiva, para o assunto que eu vou trazer. Concordas que na vida há o destino? Não estou a falar de coincidências temporais como há bocado. Estou a falar de destino. De está tudo já predestinado, ou somos nós que fazemos o nosso destino, ou há coisas que simplesmente não controlamos, que nos acontecem e que nos aparecem à frente. Há coisas que simplesmente não controlamos. Embora o nosso destino, se ele de facto existe, há destino. Se de facto existe, não, somos nós que podemos moldá-lo. Ele não vem já predestinado. A vida estará sempre feita de altos e baixos? Sim. Mais sim. Altos, mais baixos, depende de cada... E os mais altos e mais baixos, depende de cada um, ou do que a vida reserva sem nós estarmos a controlar? Depende de cada um. Do que cada um faz dela? Exatamente. Será? Depende do que cada um faz dela e de como cada um pensa por ela e pensa nela. Concordarás ainda que tudo é passageiro? Sim, claro. Tem que ser, nada é eterno. Tudo o que te acontece, as pessoas que te passam por ti, as pessoas que passam por mim, a rádio inteira, o web um dia vai acabar, os sentimentos que tu sentes, tudo é passageiro. Tudo. Ou tudo tem essa possibilidade. Algumas coisas podem. Eu posso conseguir manter a 39 até morrer. Morro aos 30, morro aos 90. Mas a rádio também acaba. Não sei como é que o resultado aqui é. Claro, mas também um dia há de acabar, não é? Exato. Mas agora cá está, é assim. Sim, quer dizer, pois é, tudo acaba, não é? Nem que seja daqui a 300 anos, mas tudo acaba, não é? Mas... Atentarás nos seguintes versos. Só quem vive pode subir até ao cimo da solidão, e só quem sente pode dizer que amor é luz na escuridão. Sim. A parte do viver e subir até ao cimo da solidão, centremo-nos. Ah, Portuga, mas... Só quem erra pode tentar novo e conseguir. Só quem sonha pode ver o que está para lá do fim. Vem agora, sobe depressa, o carroção vai andar. Troca as voltas ao destino antes que ele as vá trocar. Um assunto que me tem, que tem marcado os meus pensamentos nos últimos meses, talvez semanas, não sei. Olha, está com dúvidas existenciais, coitadinho. É o facto de eu não garantir que qualquer coisa que seja vá durar muito tempo. A parte das coisas virem e passarem, quer sejam as pessoas, quer seja o que se sente, até os próprios pensamentos sobre algo, quer seja importante, quer não seja. Reparo que não posso dar garantia. Eu há uns tempos, eu falo nisso noutra intervenção. E esta música que vamos ouvir, no coro, diz algo que eu sublinho e que parece que está a falar por mim. E foi um dos motivos que eu escolhi isto. Eu vivo num carrossel onde a vida chora e sorri. Eu vivo num carrossel onde me encontrei e perdi. Vai embora, tristeza, que esta volta não é para ti. Explicando, ou traduzindo como costuma dizer. Onde a vida chora e sorri, obviamente que temos o carrossel. Acho que é fácil compreender que é o sobe e volta a descer, e volta a subir, e volta a descer, e anda ali de um lado para o outro. Passa por nós, o carrossel passa, daí eu acabo de falar no passageiro do subir e descer, e o destino, vou já explicar aqui um bocado. A vida chora e sorri, portanto temos momentos que nos fazem rir, outros momentos que nos fazem chorar, momentos que nos fazem rir, onde me encontrei e me perdi. Há momentos em que nós parece que encontramos o que realmente queremos e depois, pum, desaparece. Não é verdade? Carlos Bonaparte. E depois, os dois versos seguintes é que são os fundamentais em algo. Porque é assim, e vamos lá falar no passageiro. Eu lembro que cheguei para aí aos 16 anos e deixei de sentir as coisas como sentia antes. Ou seja, que fosse as partes boas ainda ia captando, mas se acontecia algo mal, eu passava por elas. Depois, as coisas vão mudando, mas a parte do passar facilmente sobre quase tudo continua. Vai embora a tristeza, que esta volta não é para ti. Fundamental é, digo eu, deixar... Claro, eu não vou dizer que os problemas afastam sozinhos, mas deixar os sentimentos negativos ligados a coisa mais... tentar passar por cima deles, ignorá-los e manter as coisas boas que acontecem. Isto até me está a lembrar, não tem nada a ver com a escolha da música, mas está a fazer lembrar um e-mail que eu enviei aqui ao Carlos Bonaparte há uns anos, há uns tempos, que chega ao fim do dia, ele só se lembra das coisas más que lhe aconteceram, em vez de guardar os pontos positivos. Vai embora, tristeza, que esta volta não é para ti. E há coincidências giras, não há Carlos Bonaparte. Ah. Eu enviei-te estas escolhas no dia 21 de maio, portanto há 11 dias. Mas ontem mesmo, ao fim da tarde, aconteceu algo que é o sinónimo do carrossel e do destino, e há coisas que nós não programamos. Explico-te. Deixei o meu carro, a minha viatura, no mecânico na quinta-feira de manhã. Supostamente iria ser na quinta, ou que ele ia dizer no próprio dia, ao fim da tarde ou à noite, que ele ia dizer alguma coisa ou entregar o carro. Nada. Sexta, falei com ele ao início da tarde. Ele disse que às 7 horas passava lá em casa para mostrar as coisas e falar. 7 e tal, 7 e um quarto, 7 e meia, 8 menos um quarto, 8 horas já era a minha hora de jantar, tão fora eu. Portanto, se eu não pudesse passar lá, que eu ia lá a pé, até à oficina. Já estava numa hora em que dava jeito. Ele atende e diz: já está 1 minuto na minha casa. E eu desci. Ora, eu desci, atravessei a rua e fiquei lá encostado a uma caixa de eletricidade, umas caixas cá na rua. E estava a pensar, o sol a dar, o pôr do sol, portanto o sol estava a dar em frente à minha perspectiva, à minha visão. E eu a pensar, há quanto tempo, já para aí há 4 ou 5 anos, que eu não estava assim um fim de tarde, na rua, assim, encostado aqui uma parede, estar assim à espera de alguém, estar ali a sentir a rua, a um fim de tarde ali encostado. Não passaram mais de 30 segundos quando aparece uma senhora, uma jovem ainda, com quem eu tenho muito prazer em estar, é só que só vejo de vez em quando, já foi minha vizinha, já não é. E atravessei, lá estivemos a falar, e alguém com quem eu tinha sonhado 2 dias antes, com quem já não estava há meses, desde o Natal do ano passado. E reencontrei-me com ela e estive lá a falar. Mas uma conversa que não durou mais de 2 minutos, porque apareceu o mecânico, lá eu despachei a mulher. Enquanto falo com o mecânico, aparecem mais 2 vizinhos meus, e uma delas também já não me via há algum tempo. Olá, está bom? É. O mecânico a perguntar ao meu vizinho: vai sair, porque o carro estava lá a estorvar. E o vizinho ficou a olhar para nós: não sei. Mais uma, então. A conversa já estava a acabar com o mecânico, e eis que eu sinto a presença de duas pessoas atrás de mim, a passar no passeio. Nós estávamos na rua e eu ouvia os passos a passar mesmo à porta do meu prédio. E eu olho: oh, Sara. É uma Sara que eu nunca falei aqui, mas foi da turma da Manova das Azeites. O Carlos sabe quem eu falo. E passou ali mesmo à porta do meu prédio. E àquela hora, aqueles 10 minutos que eu tive cá em baixo, ela passou lá com a mãe, e a mãe estacionou o carro à porta do meu prédio. Aqui um site tem um lugar mesmo à porta do meu prédio, e o carro dela estava lá. A rapariga, com quem eu já não estava, sem exagero, há 6 anos, bem. Aliás, a última vez que eu tive com alguém daquela turma foi no dia, famoso dia 6 de outubro, que até vim jantar contigo depois. E eu olhei para ela: oh, Sara. E ela: olha. E naquele ontem, à tarde, a mãe nova de Z tinha falado sobre mim, com ela, com a falsa. Falámos e tal, e entretanto, na mesma maneira que tinha despachado a minha ex-vizinha, despachei o mecânico também, a conversa também já tinha acabado. E fiquei à volta, numa pequena conversa com a tal rapariga que já me chamava o tempo. Isto para dizer o quê? Se não houvesse aquele adiamento do mecânico, se eu não tivesse chegado atrasado, se eu não tivesse descido mais cedo, como decidi descer, não tinha estado com nada disto. Repare que, e à parte do só quem vive pode subir até o cimo da solidão, a maior parte dos meus dias é estar sozinho, sozinho, mas nem dizer, no computador, no trabalho. Sim, exato. E de repente, como é que em 10 minutos à porta do meu prédio, eu estou com 5 pessoas que duas anos não estava às férias, já não estava há muito tempo, uma delas mesmo há muito tempo. E lá está. Eu quando senti aquilo, logo senti-me mais feliz, a parte do onde a vida chora e sorri, ali a vida sorriu-me e eu fiquei contente de ter estado com, sobretudo com a primeira e com a última. Fechou e abriu muito bem. E então naqueles momentos eu pensei logo nesta música. Apesar de já ter mandado as coisas há uma semana e meia, lembrei-me logo, a vida é um carrossel. As coisas passam, sobem e descem e nós não controlamos. E eu estou a falar de uma letra e música de Samuel Lopes, de um álbum, creio eu, que é de 2011, chamado Segredos do Mar. Entre as 12 músicas, destaca-se esta, A Vida é um Carrossel, dos Citânia. Uma música, e última explicação, é que conheci graças à Antena 1. Passa esta música lá muitas vezes. E é mais uma, tal como o Cantigas do M.A.I.O., que a melodia fica-me na cabeça. Eu acho que a melodia está muito bem construída, sobretudo na parte do refrão, precisamente. Eu vivo num carrossel onde a vida chora e sorri. Marca-me tanto a melodia como, sobretudo, a letra. Tem significado para mim importante e uma lição até para as pessoas. E foi com esse intuito, de certeza, que o Samuel Lopes criou isto. Entenderás, Carlos Bonaparte? Perfeitamente. Então vamos ouvir Citânia antes do intervalo. É verdade, antes do intervalo, que já não dizias, não é? Tive que te fazer sinalética. Pois claro. A vida é um carrossel. Yeah. as portas estão abertas. De par em par, claro. No Canal 1, trazemos diariamente um programa que tem como principal objetivo fazer-lhe companhia. Música, rubricas, novidades e a boa disposição de Carlos Bonaparte. De par em par, de segunda a sexta, das 11h30 às 13h, com Carlos Bonaparte, no Canal 1. Mistério em Teatro de Mistério. Aos domingos, às 5 da manhã, no Canal 1. Mora aqui. Target Deluxe, de segunda a sexta-feira, às 5 da tarde, no Canal 1. Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Conversas Aleatórias. Muito boa tarde, esperemos que esta conversa seja do agrado de todos. Eu, para contrariar, digo bom dia. Como já passou bem? Tudo bem, obrigado. Mesmo nos brancos, lembremos-nos do Hitler, que provocou aquele holocausto mundial, precisamente baseado numa ideia que ele tinha, que era o racismo. Nas cidades pequenas, diz ela, há uma excessiva valorização do material. Roupas, carros, bem materiais, marcas. O humor é uma coisa que surge independentemente de tudo o resto. Tirando o resto, pronto, carros. Agora é que é. Conversas aleatórias. Aos domingos, às 18 horas, no Canal 1. Cada um deu o seu braço a torcer nos momentos essenciais para que essa união continue. Olá, ouvinte. Estamos sinceramente gratos pela sua companhia. É bom saber que, onde quer que esteja, continua sintonizado connosco e tenha a Antena Web como preferência. Obrigado por nos levar consigo. Já não é essa música. Não sei. Eu sou Hermelão, não sabia. Poderia ter falado também do acordeão, instrumento base. Pumba. Instrumento base de A Vida é um Carrossel, em homenagem que é o Carlos Bonaparte. Acabei de ser agredido. Pronto. Ora bem, eu acho que tem uma música que difere muito em termos literários, mas não é de todo assim tão diferente em termos musicais. Porque nós estamos mais para as crianças. Eu vou falar aqui. Eu vou trazer aqui uma música. Porque essa do destino. Eu gosto muito dessas coisas do destino, sabes? Porque. E sabes que isso. Eu tenho uma explicação muito simples para isso. É porque há mais. E tu deves saber disso. Porque já trabalhaste. Aquela coisa de apanhar transporte e não sei o quê, não sei o que mais, muitas vezes, não é? E já trabalhaste com mais pessoas no mesmo local de trabalho e tudo mais. Que há muita vida cá fora. Nós é quando estamos cá dentro a trabalhar e fechar, não damos tanta conta disso e também sabemos que não. Mas dá-se muita vida cá fora. Mesmo, e hoje em dia é assim, mesmo até por volta das 11, meia-noite, dá-se muita vida cá fora. Depois a vida que está cá fora já é mais, um bocadinho mais perigosa, mas a partir das 10, até às 10h30, pai, há muita vida que está cá fora, 10h30, 11, muitas pessoas que vão a teatros, que vão a. Pessoas que nós conhecemos, não é? Que vão a teatros de entrada livre. Olha, vem sem esquecer o que estavas a dizer. Artes, teatros, artes, diz o número de 1 até 302. Ah, pois é. 21. Agora, do 21, diz o número. Diz o número de 1 a 5. 5. Numa pastelaria, a cliente diz para o dono da casa: eu queria um bolo, mas andam-lhe umas moscas por cima deles, por cima dos bolos, que porcaria. Oh, minha senhora, diz o senhor da loja, da pastelaria, está a insinuar que as minhas moscas são porcas? Olhe que elas lavam os pés todos os dias antes de entrarem na minha casa. Nem eu as queria cá de outra maneira. Ah, diz ela, então foi por isso que o bom de ontem me soube a sabonete. Continuando na tua vida cá fora, que tens convívio e tal. É. Não, mas é assim, hoje em dia tu tens muita vida cá fora e é convívio. Deves até saber disso melhor do que eu. Mas eu reparo isso cada vez que saio à rua, e não são muitas vezes. Há uma vida para explorar cá fora. E muito, muito mais do que a gente aparentemente pensa. E o importante é filtrar as coisas boas. E quando nós estamos cá dentro, não é? Eu lembro muitas vezes. Eu adorava às vezes quando eu ia com o meu pai. Sei lá, imagina aquela altura do dia que são 11 da manhã. Semana, às 11 da manhã. Lojas todas abertas. Praticamente toda a gente no trabalho. Ou as pessoas que estão desempregadas, e agora são mais do que na altura, mas enfim, na altura também havia. Ou então, nas lides domésticas, sim, que iam trabalhar tarde, ou estavam de folga, não sei o quê. Com a música alta e com a janela aberta, não é? Ouvir uma rádio. A gente passava assim pela rua, aquelas ruas mais menos centro. Passava assim por elas e não sei o que. Ou então aquela música, ei, já não vi isto há tanto tempo. Exato. Também acontece isso nos carros. E vamos ali, eu também. E vamos ali assim a rua, até abrandamos um bocadinho o passo quando temos a oportunidade. Lá vamos ali a descontrair, ali a ouvir a música, Garcilo. Eu não estou a ouvir nada, mas estou a ouvir. Noutros centros ficavam todos à janela a ouvir a rádio porque estava a dar a novela. E as pessoas não tinham telefonia em casa. Ficavam a ouvir o Simplesmente Maria e assim. Mas eu lembro-me disso. Sei lá, é uma coisa. É como digo, eu ainda às vezes não as vou ao café. E enquanto pessoas, não me atrevemos. Quando vou, reparo-se, há sempre pessoas. Basta até uma coisa muito simples. Uma das próprias meninas que está lá a servir é sempre muito simpática comigo. E dá aquela ideia do comer antigamente, sabes? Então já queres como é que está, não sei o que e tal. Não, não vou assim. Mas... É empatia. Sim. Aquela coisa de que, olha, isto é a cidade. O meu pai, quando namorava com a minha mãe, ia a um café lá, que hoje é perto da minha casa, na altura era perto de casa da minha mãe, que moravam lá ao lado. Iam ao café e o meu pai era sempre: dê-me um cimbalino, porque o homem era de Prafiel, falava assim. E o meu pai chamava: dê-me um cimbalino. E o rapaz: fogo, lá estava o feio a gozar comigo. Mas já havia outra confiança com os empregados. Claro, é por isso que eu gostava muito de ir ao café um dia, quando estava no estúdio número 1. Que, ou no forno. Que eu já... É. Ah, lá, depois até já passou aqui. Passei lá anteontem. Que eu... Deixa ver. E eu ia lá, eu achava uma piada. Coincidências, não estive a falar sobre ele. E o nosso terceiro locutor de conversas aleatórias vai lá ao lado todos os dias, amanhã. Pronto. E não me lembro de uma vez que eu... Mas é mais ao Camão, mais à Anitta. Exato. E quando eu fui ao café, até se uma coisa doce, comi um bolo. É pá, sabia sabonete? Não. Mas agora apetece uma coisa salgada. E comi. E depois, é pá, deu-me cedo, bebi um sumo. Não é? Depois deu-me a vontade de comer alguma coisa doce. Resultado, eu lembro-me, foi o meu recorde. De um lanche, gastei 6,5€ por aí. Mas estamos em que eu podia, sabes? Em que eu ia fechado com 20€ na bolsa. A porta aberta, que é uma categoria também. E pronto, é daquelas coisas. Foi assim um... Sabes, e entretanto, eu ainda na minha adolescência, é assim, eu já funcionava como todas desde os meus... 16... Não, 17? Não, estava a pensar que se passava bem por fora. Estava a brilhar. Não, e eu estava a fazer contas. Ah, não, já não temos, já desde os meus 10 anos. 10, 11 anos. No computador? Sim. Não tinha em casa, mas lá na escola, na mítica C12. Aos 10 anos? No aos C12? Aos 10 não, mas aos 11. Mas então... Como? Já andavas noutra escola? Não. Não? Sim. Não. Sim. Não. Tu desceste aos 12. Está bem, mas então faz 12 ali, mas eu já desde 95, ou seja, até foi desde 9, eu já desde 95 andava no Instituto Politécnico. Aqui eu tinha aulas de informática. Informática, tinha mais algumas coisas, mas tinha aulas de informática. E eu ia, até me vinham buscar na carrinha e depois deixavam-me lá, e iam buscar depois ou para a escola ou para casa. Ou seja, eu já lido de computador desde 95, até nem há 10, até desde os 9 anos até. Porque 95, pois, eu comecei em setembro de 95, foi com aquele ano letivo, portanto. Foi no quarto ano que eu comecei a. Ou foi no. Pois foi no quinto ano então. Pois. Ia fazer 10 anos. Pronto, mas eu por aí, 9, 10 anos. Não foi mais do que isso. Agora, de facto, pronto, de facto nasceu 12, então tive o PC. Assim que fui para lá, para aquela escola, não é? E entretanto, ou seja, desde 97, basicamente, 97-98. E aí sim, aí passei a funcionar mais independentemente, ou seja, podia fazer aquilo que queria, escrever o que mais gostava. Aliás, e recentemente até enviei ao Nuno e ao pessoal da direção também. Algumas, nem todas, já pronto, todo o pessoal que já passou para a direção da rádio, ou seja, todo foram 4 pessoas, 2 ainda lá estão, mais eu, não é? Somos 5. E isto tudo para dizer o quê? Ah, enviei uma contagem que eu escrevia lá no computador, que era os 50 mais, né? Com a Jennifer Lopez, If You Have My Love, My Love. Já na altura inventavas títulos de músicas, mas está bem. Acrescentavas palavras que não existiam, mas está bem. Ah, era? É. Já não me lembro um exemplo, mas eu lembro bem lá. Nobody's Want to Be Lonely. Mas é que eu escreveste na altura? Escreveste para o Gozo agora? Ou era assim que escrevias na altura? Não, era assim que escrevi na altura. É que é que ele parece turco? Quase todos os nomes. eu pensei que tivesse feito propósito para nomear os turcos ou assim. Não. Eu quer o nome dos artistas, quer os títulos, era turco. Era assim mesmo que eu escrevia. Era assim mesmo que eu escrevia. Vocês estão a ver. Vocês estão a ver uma música que se chama A Love Supreme. Olha, uma. Love Supreme. É Supreme que se chama. Ah, essa se chama Supreme? Mas, ainda bem que chegaste aí. Pronto. Supreme, mas aquela música, como ele dizia... I love Supreme. Bem, eu estou a falar, ainda na semana passada escolhi Boys Only Words. E antes, dias antes, pensava que chamava It's Only Words. Pronto. Mas isto tudo para dizer que... Mas isto... Não, que é assim, sabes que eu só tenho internet desde 99. Portanto, eu até... Sim, eu 99 nem sonhava ter internet. Pronto, mas eu... E mesmo assim era... E mesmo assim era difícil, sabes? Porque já sabes o que é que acontecia. Eu tinha internet lá na escola. E havia um fio que ligava de lá de cima para cá para baixo. E às vezes o fio... Puf! Ou não é o fio, é a internet lá caía e tal. E era complicado. Mas foi em 99 que eu vi internet pela primeira vez à minha frente, no caso de um amigo meu. Eu tinha... É sim. Ah, já é o ano mágico, 99. Internet, já o meu irmão tinha desde 95 também, por aí. Porque, ou seja, a computador em casa já há mais. Já havia desde 96 até. Pois é, foi 96. Eu não tinha nada disso. Porque eu lembro-me... Ah, mas a minha irmã já tinha 15 anos, não é? Já tinha... Pronto. Mas eu lembro-me porque... Eu lembro-me disso... Aliás, até já tínhamos PC antes, por aí. Pronto, já tínhamos PC... Sim, não, é sim, em 95. Até te digo, em 99, já que estamos a falar do ano e de PCs, não sei o que é que isto tem a ver com a música que vamos ouvir, mas já vimos chegar lá, passar 10 minutos e meio. Em 99 houve a festa de aniversário na altura, e estavam lá 10, 12, 14 minutos, e estavam lá o computador, o PC, e nenhum ligou àquilo, nem sequer ligámos o PC. Mega Drive e Sega Saturn. Claro. E lá na altura ninguém ligava o PC em 99. Sim. Pronto. E pronto, eu sempre liguei muito ao PC, sempre foi automático. Eu desde que tive o PC foi o meu mundo. Antes o meu mundo era acordar. Eu vou dizer como é que é assim o dia antes de ter PC em casa. Isso tem a ver com música? Já vai ter. Olha, acordava de manhã, dava quando podia dava toques ao pessoal. Eu acordava cedo, não dava aquela hora, mas dava a partir das 9. 9h30 começava a dar toques ao pessoal, eles davam toques a mim. Como estar uma vez dava para distinguir um toque por pessoa eu conseguia muito facilmente saber quem é que era, não respondia e tal. Ou seja, a minha mãe era passar a dar toques e ver desenhos animados, ou boneco, ou aquelas coisas mexicanas que estavam na SIC, enfim. Depois passava a fazer rádio, às vezes da manhã tinha a minha emissão. Depois de tentar fazer mais duas horas, dormia, cantava e pronto, era assim. Até ter PC, depois de ter PC as coisas, radicalmente. E eis que, numa das vezes em que eu tive o PC, a minha sobrinha, que até fez anos ontem, portanto já eu tinha PC quando ela nasceu, a 31 de março de 2003, ela nasceu e tudo mais, e... O que é o tudo mais? Houve mais alguma coisa além dela nascer? Houve, sei lá, não sei, mas houve muita coisa, com certeza. Olha, houve uma pessoa que fez anos naquela. Exato, casa, duas até que conhecemos. Mais. Pronto, e então? E a outra que conhecemos, temos no Story Tanner faz anos hoje. Sim. Pronto. E houve, houve toda aquela preocupação de arranjar CDs de música infantil. Claro que hoje em dia já sabemos que ninguém liga a isso, mas na altura ainda ligavam alguma coisa os meninos. E então? Ninguém liga a isso? São os mais vendidos em Portugal, não hoje, e ninguém liga a isso? Mas são, não é pela música em si, é porque tem lá os bonequinhos que estão a mexer. Ah, e a porque música, tem... está bem. Não é... Porquê, porquê que os caricas fazem o sucesso que fazem? Não é pelas músicas que cantam? Coreografias. Qualquer... Ele anda lá com o pano de um lado para o outro. Pronto. E então? Eu vi esta, escrevi uma delas outro dia, mas não respondeu. O que é? Uma dos caricas? Sim. Ah. Não digas que foi a Flora. É o outro. Ah. É que a Flora tem que responder. Mas pronto. E então, houve aquela progressão de arranjar e tal, CDs e tal. E na altura, a patroa da minha mãe tinha um monte de CDs para crianças, não sei o quê. E eu só não passei todos por um motivo simples. Porque na altura, não sei porquê, uma media player, configurei aquilo, mexi nas configurações daquilo, e aquilo estava a passar em WMA na conversão máxima. Estilo de cada música infantil ocupar 13 megas. Okay. 13, 14, 15 megas. E eu tinha ali CDs que ocupava às vezes 500 megas. Mas depois eu tinha que converter aquilo manualmente. Eu, na altura não sabia que o colega estava para converter assim 300 de uma vez. Então convertia tudo. Mas antes de converter tudo passava para CDs para a minha sobrinha. E um desses CDs, eu já perdi esse CD, quando o ano passado perdi o disco externo, perdi esse CD. Mas há uma música que eu recuperei, porque gostei muito da voz das miúdas, especialmente da segunda. O CD tinha as músicas, e cada música tinha a versão cantada e a versão instrumental. E eram as músicas referentes ao abecedário. Estilo, a letra A tinha nome. Ah, ele ainda na música é. Da letra E. Ernesto, não sei o que mais. Ermelinda, Ernesto. E depois tinha umas palavras com E. Pronto. E o D era uma coisa de estilo. Com D se escreve Diana, Damião, Deserto Dourado. Há quem não gosta de ouvir cantar. Dançarino. Ah, pois. Damião, dançarino. Dragão, doce e delicado. E é essa música que vamos ouvir. Quem é? Não faço a mínima, mas é pois a letra D, que é ali para o histórico, já a gente já identifica. Letra D, música infantil. Porque eu confesso que não conheço os intérpretes, não sei o do CD, nem sequer sei onde é que ia de encontrá-lo. Mas. Então, como é que vamos ter a música? Eu tenho aqui a música. Essa música eu coloquei à parte. Gostei tanto que coloquei à parte. E estás a chorar uma música que não sabes dizer o nome do intérprete? Sim, porque não posso. É um bocado estúpido. É falta de competência radiofónica. Está bem. Mas tá bem, mas eu sou incompetente. Mas... Não, mas é uma exceção à regra. É uma exceção à regra. Está bem. Mais? Pronto, é isso. A música até, em termos rítmicos, até é mais ou menos parecida com aquela que nós ouvimos há meia hora atrás. Não é meia hora atrás, é meia hora à frente. Sim, exatamente, no futuro. Há 20 minutos. Sim. Terminou há 20 minutos. Vamos ouvir então a música que ele não sabe o intérprete, mas chama-se Letra D, não sei o quê. Vamos ouvir então. Com D se escreve Diana, Damião, Deserto Dourado. Qual é? Esta aqui tem a sugestão do... Aquele que queria dizer Only. Dos cortes que eu escolho eu e vou explicar a minha última música. Carlos Bonaparte, mais uma vez, quando contou com a versão pensamental. Qual é a tua definição de amor? A minha definição de amor? Engraçado que eu já tinha feito uma definição de amor, já. Estou feliz. Mas a definição de amor... Também estava no disco externo e perdeste. Não, estava na minha memória e eu perdia. A tua memória externa está a falhar. Não, mas basicamente, amor é uma... É o fogo que a arte ensina. Não, amor é uma espécie de... Porque, aliás, amor é quando um nível de amizade ou um nível de cumplicidade, até para ser mais específico. Amor é um... Digamos que... Ou seja, há vários graus de cumplicidade e um deles é o amor. O amor tem uma particularidade, que é, sendo um grau de cumplicidade, toda a cumplicidade gera por regra dependência. Não é? Quanto mais tu gostas de mim enquanto amigo, quanto mais sentes que podes contar os teus segredos, que sei lá, quanto mais vamos juntos, nós até podemos ser apenas e só amigos. Mas se eu faltar, tu vais sentir muito mais a falta do que se calhar de outra pessoa. Com quem até conversas, mas conversas menos e tal, porque o grau de cumplicidade é menor. Toda a cumplicidade gera por lá uma dependência e há uma altura em que nós sentimos que amamos aquela pessoa, não é? Chama-se por regra amor a uma atração física do homem para com a mulher. Ou seja, se eu gostar muito de uma pessoa, não é? Se eu gostar muito de uma pessoa e entretanto, enfim, ela vai-se embora para onde digo, ok, eu fico de rastos e custa-me levantar daquela queda. Até aí as pessoas não dizem que eu gosto dela como amor. Podem dizer que eu gosto, não, tu gostas muito dela como amizade. Mas tu não queres, sei lá, envolver-te com ela fisicamente, não sei o quê. Não, tu não sentes amor por ela, só sentes amizade. Ironicamente, essas mesmas pessoas muitas vezes dizem eu amo os meus amigos. Cá está. Porque há amizade e todo tipo de cumplicidade a partir de uma certa altura. É amor. Essa parte do amor especificamente é o alto, é o mais alto grau entre dos equilibrados, não é? É o mais alto grau da cumplicidade barra dependência. Tu acabaste de dizer que chama-se amor a uma atração física de um homem para uma mulher. Por regra. É aquilo que se e faz. A mulher para um homem não conta. Também. E é só a atração física. Tens uma definição de amor um bocado... Não, não, houve uma coisa. Não, a minha definição de amor é outra. Mas por regra, percebes? A regra inventada. Houve uma coisa. Não, houve uma coisa. Agora vamos imaginar, sei lá, eu conheço ali a Flauzina... Meio barulho. E gosto muito da Flauzina. E não, eu não me dou assim a Flauzina. Eu falo com a Flauzina todos os dias e você com a Flauzina todos os dias. Mas eu não quero nada fisicamente com ela. Não é amor, é amizade. Não concordo, mas cada um tem a sua. Não, repara, é o que eu digo, eu penso diferente. Eu estou a dizer, cada um tem a sua eu opinião. Eu penso diferente, mas muitas vezes é com isso que me paro. Eu há pouco deixei uns versos sobre David e um carrossel. Logo o terceiro e o quarto diz: só quem sente pode dizer que amor é luz na escuridão. Pode ser outra definição. Uma luz na escuridão. Ora bem, há pouco tempo, no mês passado, numa intervenção minha, eu expliquei que escolhi uma música que conheci na Rádio Festival. E foi a minha primeira referência, a minha primeira sinal, o meu primeiro sinal de respeito devido à homenagem às rádios locais que apostam que transmitem quase sempre música portuguesa. E só que na altura eu escolhi uma música que é aquilo que eu acho que não se deve fazer, se bem que te lembras, do Canário, do Vivos Acreditais. Hoje, através da mesma rádio, no outro dia estava a chegar a casa, já ao início da noite, e ouvi as fado e até fiquei mais tempo no carro. Já tinha chegado a casa, mas fiquei no carro até a música acabar, porque eu não conhecia esta música. Passou há pouco tempo aqui, não a voz dele, mas uma música dele, na altura a balada de despedida do 6º ano médico, 1958. Estou a falar de Fernando Machado Soares, que agora vamos ouvir mesmo a sua voz. A cantar uma música chama-se Canto de Amor e de Amar. Ou Canto de Amar e de Amor. Acho que é Canto de Amor e de Amar. Agora está. Acho sim. Eu já ouvi. Não, Canto de Amor e Amar, exato. Mas eu já ouvi essa música de algum lado. Concordas, Carlos Bonaparte, que, de, seja lá qual for a definição de amor, tem que durar a vida inteira? Por regra nem dura. A música diz: um amor para ser amor dura sempre a vida inteira. E reparemos, atentemos nos seguintes versos, que diz: quem amar segunda vez, não amou bem da primeira. A primeira vez que eu ouvi isto, fiquei a matutar nestes versos e até comentei com o... com uma pessoa da terra onde se destacou este homem, Coimbra, quando eu estive em Coimbra a última vez, e ela disse logo que não concordava mesmo, que as coisas não são bem assim. Eis que, mais uma vez, sublinho que escolhi estas músicas há 11 dias, mas anteontem, ou na quarta-feira à noite, se calhar foi quarta, bom, sim, quarta-feira, eu descobri sem querer, numa página de internet, fotografias recentes, o quais vai perceber de quem é que eu estou a falar, do meu, da minha grande referência feminina, chamada BT2 em parte 1, com quem nunca tive, a relação que eu falei ao cabo de namoro não foi com ela, mas ficou sempre aquela pessoa. E pela primeira vez em, sei lá, 4, 5 anos, vi fotografias recentes dela. Vi como é que ela estava e soube até sem querer e descobri o nome dele, que estava lá escrito, o nome do namorado dela atual. E não é que, e alguém com quem eu já não estou há quase 5 anos, pessoalmente, ainda mexeu um bocado. Agora falo nisso abertamente e sem qualquer problema. Mas não é que passado tanto tempo, ao ver aquela fotografia, também por ser surpresa, e ao ver a ligação que tinha, ainda mexeu um bocado e lembrei-me logo desta música que já tinha escolhido uma semana antes. Então, e eu esta semana que falei com a minha primeira namorada? Sim. Mas falamos... sei lá, entre quinta e ontem. O que sentiste? O que senti... Olha, primeiro senti... É estranho porque senti pouca coisa. Então já não estás na minha sintonia. Na minha frequência rápida. Não, mas para uma coisa. Mas repara. É sempre aquela coisa. Dá sempre aquela sensação de... que estranho. Porque, não é, porque, é lógico, eu falo com ela, mas a ligação que temos não é nenhuma, portanto, o que é que a gente fala? Temos que falar, quer dizer, ou seja, eu sei muito dela, ela sabe muito de mim, mas, no entanto, sei lá, é estranho porque, de repente, sabemos tanto e não sabemos nada. Pronto. É, muita coisa foi. Um amor para ser amor dura sempre a vida inteira. De qualquer modo que existas, és a minha divindade. É um bocado isso. Não é o teu caso, no meu. Ventura, quando te vejo, se não te vejo, saudade. Ventura, quando te vejo, se há. Ventura, sim, se não te vejo, saudade. E quando já for saudade, sem que nada nos conforte, e aqui conforte está escrito separado, com espaço forte, é sinal que ainda vive, mesmo para além da morte. E depois lá volta, quem amar segunda vez não amou bem na primeira. Mas são perspectivas do Sr. Fernando Machado Soares, que vamos ouvir de seguida, com esta música de Canto de Amor e Amar. Eu tive que descarregar um programa para poder ter esta música. Sim, porque não há na internet, não há nas coisas de ouvir e de... Então, mas para isso dizias-me que enviava-te. Mas eu não quero perturbar o funcionamento do Carlos Bonaparte. Olha, só por causa disso, diz um número de 1 a 302. 300. Agora dizes de 1 a 2. Ou 300 não pode ser, pá. Então. Não há. Ou 301 ou 299. Ah, 301. Diz de 1 a 4. 2. Uma senhora entra na lavandaria e diz: veja este trabalho, foi lavado aqui. E a senhora responde: não sei o que tem a dizer, o guardanapo está limpinho. E a senhora: guardanapo? Isto era um lençol. Canção número 5, título: Canto de Amor e Amar. Intérprete: Fernando Machado Soares. Orquestração, guitarra de Coimbra, Craftsman. Amor, inteira. Quem ama segunda vez, não amo bem da primeira. Quem ama segunda vez, não amo bem da primeira. Quando te vejo, se te não vejo saudade, um amor pra ser amor, dura sempre a vida inteira. Volta ouvintes. Escolhe o número entre 1 e 302. Pode ser o 299. Outra vez. Aqui só tens um, não tens escolha. Zacarias andava na feira a fazer compras. Passando por uma tenda em que a mercadoria não estava bem visível, perguntou ao tendeiro: que se vende aqui, amigo? Aqui vendem-se burros, respondeu o tendeiro, querendo desfrutar o campónio. O campónio respondeu: dou-lhes parabéns, amigo, pelo bom negócio que fez, pois na tenda já só resta um. Despeço as conversas de Antônio Carlos. Ei, burro. Tu lembras-te uma ocasião? Sim. Quando... Bem, não te vou dizer se te lembras. Quando? Vou ler-te uma fotogaleria que foi publicada hoje mesmo. Hoje é dia 1, não é? É. Uma coleção de imagens foi publicada hoje mesmo e tu vais-me dizer do que é que te lembras ao falar nisto. Então me diz assim, foto número 1. Blackburn e por baixo, queimadura negra. 2. Crystal Palace, à semelhança do antigo edifício no Porto, aqui há um palácio cristão. Derry County, eis o condado da grande corrida de cavalos. Fulham, presunto inteiro para toda a gente. Um City, situemos na cidade do casco. Liverpool, onde se nada numa piscina de fígado. Newcastle United, todos unidos ao novo castelo. Norwich City, nem a bruxa joga nesta cidade. Queen's Park Rangers, equipa da família real, são os protetores do Parque das Rainhas. Reading, todos os jogadores são obrigados a ter o hábito de leitura. Stoke City, esta é a cidade onde se come à pressa. Sunderland, com a ajuda da língua alemã, é a terra do sol. Swansea City, este vem do País de Gales, onde existe uma cidade do Mar dos Cisnes. West Ham, Ricardo Bastia, que é um português, come muito presunto do Oeste. Não te lembro nada disso? Não. Nenhum Notícias do Outro Mundo. A emissão mais famosa de Notícias do Outro Mundo, a única até hoje que eu comecei-me a rir no programa só. Não estou a contar com os cortes tuos, com os meus conversas aleatórias. No programa só foi a única vez até hoje em 3 anos e tal que eu comecei-me a rir durante a emissão, a gravação de um programa, e deixei estar assim. É bem. Então a música vai ser. A música vai ser. Ah. Peraí, eu já escolhi, olha bem lá. António Binto Pasto com a canção da Brosa Branca. Chama-se Rosa Branca? Chama-se. Não vou entender escrever isso, não. Não, não há. Ok. Sabe o que é que eu acho piada, Carlos Bonaparte? Já era para dizer em off, mas digo assim para te deixar mal em frente de toda a gente. O quê? Tu mandas-me escolhas tuas, quando é prioridade tua, e depois perguntas, depois vem lá se eu já escolhi isto. O programa, eu tenho metido o documento histórico na pasta comum para quê? Tu é só abrir e carregar, não localizar, que é o que eu faço. E vê se já está ou não. Vê se está lá no histórico. Pois é, que tu? Porque o problema é que o Word demora muito a abrir o meu PC. Demora. Eu abri ainda agora no instante. Está bem, mas depois não sei. Depende da noção da velocidade. Só o António Pinto Baixo só passou ao Portela bem a janela. Pronto, é que para mim o bloco de notas é extremamente rápido. Em comparação. O bloco de notas, o IE é bastante rápido em comparação com o. Queres dizer que estás-me a pedir diretamente para passar o histórico para um bloco de notas? Não, mas eu passo, em vez de estás a perguntar. Pronto, assim, mas consultas rapidamente. Pronto. É só copiar com o ar. Mas não pedi por um motivo muito simples. Porque sei que em termos visuais altera as coisas. Para ti, o que interessa é ouvir. Então, mas eu fico com o Word, tu ficas com o Notas. Ah! Quando eu atualizar um, tu tens o outro. É só copiar com o ar. Tá bem. É que assim, isto que eu estou a perguntar, agora você já escolhi. Ah! Já tens o documento contigo. Aí, tá bem. Tá bem, pronto. Vamos lá ao Pinto. Vai. Vamos lá, então. Eu lembrei-me de ti, ontem na Antena 1 passou a liberdade de Diana Bastos. Diana Bastos. Também nos ouviu. É verdade, quem é que vem é o Juan Garros? Deixa eu deixar as tuas previsões. Não, eu não conheço assim o tenista agora, vou ver todos por aqui. Não, eu conheço o Federer, que deve estar a ganhar. O Federer vai ganhar, sim, mais. E nas mulheres? Eu gostava que fosse a Sharapova, mas que já está bem, pronto. Federer e Sharapova, está dito, vamos lá. Daqui a 1 semana, daqui a 2 semanas, falamos. Está bem. Pronto. E o que é que eu ia dizer? Então, a próxima música chama-se Canção da Rosa Branca. Não chama-se mesmo assim. Canção da Rosa Branca. Se calhar não chama. Eu escolhi esta música porquê? Porque ela fala precisamente daquilo que eu acho que é o amor. Nós até falamos um bocadinho sobre ser eterno ou não. Falaste naquela música do Machado Fernando de Soares. Não é? Como é que eu digo? Machado Fernando. Não é? Como é que ele se chama? Fernando Machado de Soares, não? Acabaste de dizer. Mas é que enganei-me se ao contrário disse Machado Fernando. Pronto. E então ele. Então digamos, esta música é a descrição do que é o amor eterno. Contanto que eu hoje vou amar para sempre uma pessoa até que esse para sempre acabe. Mas enquanto esse para sempre existe, é eterno, é para sempre. Até, não é? Então a canção da Rosa Branca corresponde. Nunca utilizei esta música num tom, neste tom, mas é verdade. É que, digamos que esta música até vai ao exagero. Ah, e tal, e quando morrer, vai lá, acampa, nem me hás de ver-te, e morrer outra vez se não ouvir teus ais. Tristeza, ai, tanto, ai, tristeza, ai, que profundidade, que nunca mais acaba, meu Deus, né? Ah, agora tenho que ir embora, tenho o meu novo marido à espera. Enfim, mas de facto a música é muito bonita, até essa parte. Até essa parte eu não gosto, mas só há uma coisa que eu acho muito interessante nessa música, desta parte do Mar Eternamente, que é. Custa-me pensar, imagina que eu gosto de uma pessoa, não é? Custa-me pensar que, pronto, que vou morrer, porque isso significa que eu a vou esquecer e que tudo aquilo que eu vivi foi em vão. É só isso. De resto, e claro, a música em si é bonita, mas a partir desta parte em que ele fala, aí quando morrer e que não sei o que e tal, aí já acho que é exagero. Mas dá sim escolher esta música porque ela vai, no, nem que sentido, para além de ser um fado, vai no sentido do amor. Ele, todas as descrições que faz, faz nitidamente de uma jovem, não é de uma senhora de seus 60 anos para cima, e se calhar até pode ver ela dessa forma, mas mais do que isso, ele faz a descrição dela e acredito que aquela personagem tenha até existido e de alguma forma seja mais a questão anímica do que a física. Mas toda a referência que é feita com descrições físicas. Mimosa, branca, não sei o quê, perfumada e mais não sei o quê. Tudo associações físicas. Isto tudo para dizer que é verdade. Quando nós sentimos algo por alguém, algo que as pessoas chamam de amor, implica socialmente uma atração física, mesmo que haja sentimentos por trás que já viram de antes ou até viram depois, não é? Mas essa, digamos que essa não é? Digamos que essa, porque, por exemplo, porque é que muitas pessoas consideram traição um homem, por exemplo, sei lá, imagina, eu tenho a minha mulher e tal, e de repente é um homem contra a mulher. Por que muitas pessoas consideram isso como traição? Isso que eu já andava a pensar nela há um ano e tal, ou até há dois anos. E a minha mulher até sabia que eu andava comigo com aquela rapariga. Não é? Mas como nunca havia nada entre nós dois fisicamente, não era traição. Até era uma grande amiga, era só isso. Tu uma vez disseste que trair mais o que se faz fisicamente é o pensamento. É, porque eu tenho a noção, eu tenho... Não sou vivo hoje. Eu tenho de facto essa ideia, percebes? Eu tenho de facto essa ideia de que a minha traição é muito maior, não quer dizer que fisicamente, não quer dizer que não seja, mas muito maior animicamente do que fisicamente, porque às vezes fisicamente nunca é consumada. Já animicamente é consumada se eu quiser. Ora está. Basta eu querer para ser consumada. Quer dizer, é aquela situação. Ou seja, muitas vezes as pessoas consideram o amor, consideram a traição, consideram a concretização do amor, não sei o quê, quando é física. Eu não estou a dizer que o físico não é necessário, estou a dizer que o físico não é tão indispensável quanto isso, para que as coisas sejam o que são. Não é? Mas a verdade é que para o próprio António Pinto Basto se fazer compreender, ele teve que recorrer a descrições físicas, não é? Se ele dissesse, ai, mimosa e branca, se ele dissesse calma, com uma voz bonita, ainda que aí reporta ao físico, mas o tom de voz é uma questão anímica muitas vezes, não é? Há pessoas com uma voz muito bonita, mas têm um tom de voz de falar tão desastrado, tão rígido, quer dizer, é anímico, mas aquela, ai, tal, tão calma, tão simpática, a música era ridícula. Mas ele está a falar de uma mulher. Está a falar do quê? De uma mulher de quem gosta ou de uma mulher de quem é muito amigo apenas? Ai, muito simpática, parece que está a querer declarar, mas tem vergonha. Não é? Mas não. Ele tem que repelir para ser compreendido. E para ele transmitir. Ele tem que recorrer a descrições físicas. Nem que sejam mimosas. Se mimosa, imagina uma mulher toda com as curvinhas todas direitinhas e muito, muito simplesinha. Como mas, eu. Também, por exemplo. Uhum. Se bem que tu ali a curva ali dos 222 está um bocadinho perigosa. A curva de Mugello, onde o Marco Marques espetou. Pronto. Mas é isso, ou seja, e é por isso que eu vou escolher esta música, porque é um fado, porque vai de encontro ao tema e vai de encontro também aquilo que eu penso. E coisa. Numa emissão do dia 1 de junho de 2013, emissão número 130, que escutamos Zeca Afonso e Quando Digas o Maio, Zeca Afonso, O Que Faz Falta, Citânia, A Vida é um Carrossel, uma música que tem um intérprete muito bonito, que não sabe qual unknown, é. É o Unknown. Está bem, música infantil, fica assim, letra D, como é que é? É letra D. Fernando Machado Soares, Canto de Amor e Amar, e António Pinto Basto, com A Canção da Rosa Branca. Voltamos daqui a 7 dias, para o dia 8 de junho de 2013, a emissão 131. Me falas? Ah, está bem. Então voltamos para a semana. Eu já disse isto. Já disse isto, é verdade. Quando foi que quando me lembro disso. Yeah, Britney Spears a seguir. Acho que foi dos cenários. Pronto, eu despeço-me também. Estou despedido. Até para a semana. Voltamos no próximo dia 8, então, como já disse o Nuno. E pronto, ficamos com a canção da Rosa Branca. Do António Pio. Muito basta. Não diz nada, jeito. Eu penso em ti logo ao nascer da aurora, e quando o dia vai chegando ao fim, nunca me esquece. E dormindo lá embora, sonho a aventura de te amar assim. Antes de ver-te, flor do céu caída, nem me recordo como então vivi, nem já me atrevo a suportar a vida, vivendo um dia sem pensar em ti. Oh, rosa branca, delicada e pura, que ideal brancura, que mimosa cor! Lembras um astro que do céu tombasse, que por mim poisasse na roseira em flor. Se o teu olhar iluminado e casto, pois em meus olhos refletindo o céu, quanto mais fujo, quanto mais me afasto, mais perto vejo o teu olhar do meu. Oh, rosa branca, luminosa e viva, linda rosa esquiva do amor fatal. Só podem anjos fabricar sozinhos, com montões de arminhos, uma rosa igual. Quando esta vida se apagar serena, ao recordar-me quanto amei em vão, desdenhosa, o que me faz mais pena é ir pensando que te esqueço então. Oh, rosa branca, meu amor primeiro, tu não tens canteiro, tu não tens jardim. Porque me chamas, porque não respondes, e porque te escondes a chamar por mim? Mas sob a campa, meu amor, não finda, verás, senhora, se eu ouvir teus ais, abrir os olhos para ver-te ainda, morrer de novo se te não vir mais. Oh, rosa branca, porque me chamaste, para que roubaste toda a fé que eu tinha, serena e fria como a luz da lua, que brancura tua, que desgraça minha, serena e fria como a luz da lua, que brancura tua, que desgraça minha.